Tá pronto, T3, 192. Solo, boa tarde, tá passando o Whisky Mike. Sapatango Whisky Lima Eco, prossiga. Qual a porcentagem de equipamento como reserva o Sapatango Whisky Lima Eco? 5x5. Ok, graças. Relativo, eu tô aqui já no Centro Norte, vou prosseguir para pouso aí no pátio 4. Só antes do pouso fazer um sobrevoo na rótula do aeroporto. Ciente, informa um tráfego em toque arremetida, prossiga para a final pista 17, aguardando para sobrevoo na rotatória do aeródromo. Ciente, prossiga, estou com o pulo aqui do shopping. Ciente, o Papatango Alfa Vitor Juliette tocou e arremeteu ao 1-4, curve agora, reporte perna do vento. Curva à direita, perna do vento, vai reportar o Alfa Vitor Juliette. Botão 3173, decolado ao 1-4, controle 1-19-35. 1935, grato, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 35489 na Delta, pronto. 35489, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali, mantendo a 05489. 40 para São Paulo, via 358, decola perfil Gol Limonza, controle 1935, torre 186, transponder 5050. Você jogou 1-3-3-3. Gente, é o número 4 para o pushback acionamento. Aguarda autorização. Certo, 1-3-3-3. 3661 ainda aguarde. Vou passar um Cessna 402 a sua cauda. Após está autorizado. Juliette Bravo Delta, observe o Boeing 737 da Gol sua esquerda, após a passagem do mesmo, livre cruzamento do Pat 1. Na Lima, chama a torre em 1-8-30 para continuar no táxi. Papatango Alfa Vitor Juliette visual com helicóptero em aproximação próximo ao pátio 4. Negativo, senhor. Qual a posição dele em relação a gente? Próxima final, pista no 7. Senhor, está visual o Alfa Vitor Juliette. Sente, reporte tirando base. Reporte lá tirando base, Juliette. O 7 aqui na vertical da rotatória, prosseguindo para pouso no pátio em baixa velocidade, o hotel Índia. Sente, Papatango Hotel Índia, Índia. Informe no solo controlado, vento no 90 graus 089. Índia. O 35489, autorizado a decolar a pista no 0, vento no 90 graus, 1-0-9. 5489, iniciando. Tom 3193, só um instante. Base, Alfa Vitor Juliette, nova 7. Sente, o Papatango Alfa Vitor Juliette, reporte final pista no 7. Porta na final, nova 7, Juliette. O centro informa que o nível 330 é incorreto, mas autoriza o 320. A solicitaria o nível 300, senhorita, final 300-300. Gente, vai ser coordenado. Gente, aguardo, restrito então 300, tá 3173. Tá livre no 3, por favor, do 3, chame pronto pro táxi. Livre, chamarei para o táxi, vou no 333. Tu 1-70-089. Toque arremetido, autorizado, Alfa Vitor Juliette. 5489, contato radar na decolagem, suba ao nível 160, saída agora. 160, confirme, tá livre a restrição da 15ª milha? Tá livre a restrição, 35489. Tá ligado. Bravo Delta mantém a posição devido a tráfego pista no 7. Mustang Indy, confirme se o transponder está acionado. Se por gentileza, coloque em stand-by se acionado. Afirma. Ah, vou estacionar a frequência livre. Voando 394, livre decolagem, pista no 0, vento 180 graus, 079. Livre decolagem, voo no 394. Golfo Vitor Juliette, procura RMT aos 119, reporte perna do vento curvando agora à direita. Perna do vento com curva à direita, ou vai reportar o Golfo Vitor Juliette. Controle Salvador, boa tarde, azul 4064, sente da Tango. Azul 4064, acima a identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 050. Chegada a mar e desça para o 050, sessão, faz o procedimento localizado da 190. Azul 116? Confirmo. Afirmo, LS 4064. Gente, azul 4064. 661. O 1394 decolado ao 20, controle 119.35. 1935, 1394. Alfa Vitor Juliette na perna do vento, da 17. Alfa Tango, Alfa Vitor Juliette, reporte girando base, pista 17. Reporta lá girando base de Alfa Vitor Juliette. De acender até uma centena, 15 milhas, ok? Sem precisar de acesso combustível nessa altura. Vai dar a volta na Ilha da Grama, só aguardando para prosseguir na alfa. Gente, aqui, livre da Via Índia, aí aguardando para ingressar na Ilha. Vou ingressar na alfa e aguarda para cruzar a Juliette, no 333. Gente, o papapapá Mike Eco Delta mantém o ponto de espera. Controle, voo no 394. Só livre o seu pushback, o TAM vai passar a sua retaguarda. Pós urbano é até autorizado o pushback saneamento, igual na 924. Confirme o número do TAM 3192. 3192 agora está livre, chame táxi. Chame o centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 288-3325, TAM 3173, agradece, bom fim de semana. Cara, eu tô 18.6, ajusta a 1010, 1333. Marinha 7062, está autorizado no 1500 pés, base naval de Aratu, decola da pista 1-0, curva esquerda, controle 119-35, a torre 118-6, vai acionar 0162, o Marinha 7062, confirme se tem condições de decolar direto com proa noroeste. Noroeste pro Marinha. Tem condições? Então, conteja a informação. Só pra informação aí, muito urubu, mas muito urubu mesmo ali na Trolola 7. Gente, poderia informar a distância mais ou menos da cabeceira? A curta final, 100 metros da cabeceira, faz bando de urubu. Gente, grato pela informação. Patango Alfa Vitor Juliette, tocou e arremeteu aos 23, curve à direita, reporte perna do vento. Contra a perna do vento, Juliette. Tio, tá correto o cotejamento, acionado no pátio militar, vai chamar a torre para decolagem. O Marinha 7062, ajuste 1010, confirme o PAB. Bater a 3, firme, pronto para a decolagem? 7, aguarde 30 segundos para a decolagem. Opa, papapá, Mike Eco Delta, livre decolagem, vista 17, o vento 170 graus, 09 nós, tráfego em perna do vento, pista 17, mantenha a proa do litoral aguardando transferência de comunicações. 2, autorizado inicialmente decolagem com proa norte, o vento 200 graus, 07 nós, aguarde transferência de comunicações para prosseguir com proa noroeste. 648, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 060. 060 na mar, 648. Da Delta, Juliette Alfa, 1010, ajuste, 3286, gol 924. Delta, Juliette Alfa, 10, da 10, 3286, gol 924. 394. É 2, informe fora do solo. Papapá, Mike Echo Delta, decolado aos 25, aguarde transferência de comunicações, mantenha a proa do litoral. Proa do litoral, aguarda. Juliette, girando para. O TAN 3661, autorizado a decolar a pista no zero, vento 190 graus, 05 nós. Livre decolagem, 3661. Papatão Golfo Vitor Juliette, autorizado a girar base, pista 17, reporte final, atente a concentrações de Urubu. Gente, reporte na final da 17, Alfa Vitor Juliette. O papapá, mãe, quer que deve deixar agora o controle 119, decimal 35. 93, boa tarde, torre gol no 333, ponto espera, via dela. Sente gol no 333, mantém autorizado a olhar e manter pista no zero. Ali mantém no zero, 333. 62 da Marinha já decolado, fora do solo. Já acontece, cruzaria do Paral. Marquinhos com Delta, se levantar a mil pés, autorizado direto Manati, reporte 20 mil em Salvador. Direto Manati, do pé, o Manati. Foi o 62 da Marinha. Controle Salvador, Marinha 7062. Marinha 7062. Direto base naval, reporte visual com campo paralisar frequência, Marinha 02. 62, reportará para a Arsenal para o, a base naval. TAN 3661, decolado aos 2000, controle 119, decimal 35. 935, 3661. Controle 3661, boa tarde. TAN 3661, contato radar na decolagem, suba ao nível 220, saída da EL. 220, podemos voar coral para Ilhéus? Gol 1333, autorizado a decolar pistão no zero, vento 170 graus, 09 nós. Deve decolar de gol 1333. Salvador, GB51. Gol 1924. 51, prossiga. Boa tarde, eu se conta de Aracaju para Salvador, para a dispersão do MTB. Tem contato com o centro de Recife, está agora estimando o Conde 1733, 26 milhas de Conde. GV51, ciente, reporte, está sendo a posição Conde, GV51. Okay, já estamos também no ideal de descida para o 040, para iniciar a inspeção. GV51, autorizado descer para nível 040. O Cicom também solicita contato com a manutenção do MTB, solicitar que eles mantenham escuta de 123, decimal 50, e nos chamar quando prontos. 251, desconsidere a informação do controle, mantenha nível 140, aguarde passar a posição Conde para iniciar descida. O gente precisa passar Conde já ao 040, ok? Controle Salvador, eu vou no 333. 251, aguarde coordenação com Aracaju. 4064 atingiu 5000. Do 4064 atualizado 2000, ajuste 10 10, reporte estabilizado na final. 2010 está quase estabilizado, 4064. UP 5489, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 1288, 133 25, muito grato, até o regresso. Já decolagem 10, vou no 924. 3192, está no ponto de espera, Delta, pronto. Quem manda é o TAN 3192? Afirmo. Observe a enrolagem do Boeing da Gol, ao após o mesmo autorizado a alinhar e manter. Pistão 10. Autorizado a alinhar e manter, pistão 0, 3192. Wave 51, Aracaju informa que não tem tráfego conhecido no setor, autorizou sua descida até o 040. Levando 140 para 040, gente. Já entre em contato com a manutenção também. Obrigado. 3661, não passa nível 110, chama o Centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. Número 61, não copiou o controle? Negativo. Chame o Centro Recife. Valeu. Em 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 1288, 1325, 3661. Boa tarde, voo na 924. No 924, contato radar na decolagem, suba ao nível 350. Descendo. Sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe 350, voo na 924. A 48 está autorizado em LS via mar e desça para 2000, ajuste no 010. O 648 pode retornar a RNAV? Posição ITAP, está autorizado voar Serra Vitor 366, reporte estabilizado na final RNAV, desça para 2500 pés, com no 648. Gente, só para confirmar, a pista está alterando com 1200 metros a menos? Afirmo, gol no 648. A gente vai acertar então a RNAV, o gol 648, descendo para 5000. Está autorizado a final RNAV, gol no 648. Autorizado a final, gol 648. Altitude é nosso critério? Confirme. Altitude é nosso critério, confirmado. Salvador, o Papa Romeu, Lima, Mike Fox. Gol no 648, após ITAP, desça para 2500 pés. ITAP 2500, após o gol 648, e ajuste? 10 10, no 648. Obrigado. Controle Salvador, 7062, já visual da base naval, dá um minuto para o fundo. 7062, está autorizado o livre frequência para a coordenação, chame para o regresso. Primeira aproximação, cabeceira deslocada em 1200 metros, ajuste 10 10. Gente, deslocamento da pista, 1010, 464. Tá 3192, decolado aos 33, controle 119, decimal 35. 1935, boa. Faz Voo 4064 avistado, pouso autorizado, pista 10, o vento 160 graus, 09 nós. Autorizado pouso, 4064. 370, mantém o perfil da saída Puca. 370 Puca, até 3192. Vai dar na costa o Lima mais Fox. Campo Delta 20 milhas de Salvador, frequência livre para a coordenação. Sim, é Campo Delta. Direita, soma 219-4064. Wave 51, chame controle 119-8. Meia. Transponder, acione 0121. Decola 17, curva esquerda, 286, transponder 0121, no Lima Mike Fox. Boa B? 4 abaixo. 4 abaixo, sim. Pronto. O Templano está em contato com o radar de vigilância, está em uma mídia da Nordeste Salvador, mantém 040, reporte para continuar a descida. Inicialmente, desliga qual procedimento? Para pista 97 ou 0228? Papa Romeu Lima Mike Fox, autorizado a alinhar e manter, pista 17. Alinhar e manter. O Papa Romeu Lima Mike Fox agora sim autorizado a decolar pista 17. Inicialmente vai manter o setor sul do aeródromo devido a um Boeing 737 da Gol em aproximação para final pista 10. O vento 190 graus, 5 nós. Está iniciando o Lima Mike Fox. após a peso 14 e Vinol até o destino, conforme plano de voo. Decolada 10, curva direita, saída da El, transição Blaze. Controle 19.35, torre 18.60. Código transponder 5114. Autorizado 360 Galeão, decolada 10 com curva direita, na da El Blaze, ao peso 14, crash, conforme plano, 1935 controle, 1862, 514, é o transponder 3193. Correto, chame pronto pro acionamento. Estamos na próxima. Do aeródromo, o seu circuito será feito com curvas pela direita. Pronto, senhor, vai manter o setor sul então, Leon Alex Fox. Do país para o campo, gol 648. Gol 648, chame do Salvador, 118, decimal 6. 268, 648. Para. Salvador, vou no 648 na final da pista 10, baixa travada. Vou no 648 avistado, cabeceira deslocada em 1200 metros, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 05 nós. 7, livre pouso na 10, 7 da cabeceira deslocada em 1200 metros, gol 648. O Papa Romeo Lima Mike Fox tem condições de prosseguir agora pela perna do vento. Da pista 17, circuito pela direita, sem informação de tráfego com o Boeing 737 da companhia Boeing, final pista 10. Reporte perna do vento, pista 17. Pela direita reportará, então está ingressando perna do vento, o Lima Mike Fox. O gol no 648, solo aos 43, libere a direita, solo 121.9. 219, gol 648. O Papa Romeo Lima Mike Fox, cruzado girar a base, reporte final pista 17. O vento 180 graus, 062 de nós. Reporte final, Lima Mike Fox. Informo que após o pulso, uma arremetida, se autorizada até a parada barra. Então vai realizar mais um toque e após vai prosseguir para o farol da barra. Negativo, esse é o último toque, então você está na final.